5557, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. 251 no 3395, obrigado, senhorita. Boa noite. Bom dia, bom serviço. Bom dia. Direita da El Lida, após Lida Bridge, após Bridge Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Drive, após Conforme. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5144. No centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 251 3395, bom dia. Bom dia. Mike e Juliette Vitor, pro senhor. Para a Golf. Está autorizado, mantém a escuta até a Golf. Salvador, é o Sam, Mike 505. Diga, Mike Yankee Vitor. O Yankee Vitor iniciando o cheque, previsão em torno de 10 minutos, senhor. Iniciando o cheque na Alfa, tô ciente. Repórter térmico. Yankee Vitor, repórter na Alfa térmico. Para o táxi 1754, a horas do Dana Leão. Horas de Galeão, no ponto espera 1895, 1012 o ajuste. Entra no ponto espera 1895, Dante 601. Salvador, bom dia, o seu 3601, posso estar no zero pronto? Autorizado a linha de colapso 10, vento 320 graus, 04 nós. Ok, a linha aí de colapso 3, 03601, obrigado. curva direita, tá 360, cruza 2200. Tem um controle 19-35, morro. 19-35, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, até 3601, 2500, Dael Leda Bridge. 3601, contato radar, subatório 360, saiu Dael. 360, Dael, posso voar Leda? Obrigado, Leda, 3601. Leda, obrigado. Centro 3601, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. Recife agora, 251, 3395, 3601, bom dia, boa sexta-feira. Oi. Boa, estacada 6. Dois, boa. É 251 no Guarulhos, protocolo? Firmou. Autorizado, 360 Guarulhos, rota do plano de voo. Decola pista no zero, curva à direita, da Euler e da Bridge. Após Bridge, AP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia após Confort. Controle em 11935, aciona 5153. Autorizado, Guarulhos 360, conforme a rota do plano de voo, decola na décima à direita, da Euler e da Bridge, após Bridge, AP Zulu no meia. Após 13, após 13, conforme 1935 é o controle de saída. 5153 é o transponder, vale chamar para posicionar na 5. Obrigado, bom dia. Protegimento correto. Salvador, é o Mike da Tipa. Consiga. Ok, encerrado o nosso cheque. Poderemos efetuar aqui um 180 na posição. Retornar via Tatuí Alfa para a posição 4 no pátio. Autorizado, reporte para ingresso no pátio. Reportou, reportará para ingresso no pátio. Operadora, Chanel 6251, para o pushback acionamento, posição 5. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Chanel 6251. Salvador, é o TAM Mike X-Ray Charge na porte 7 do Padrão. Prossiga. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Estou ciente, falando termo. Ok, muito obrigado. Palmares. Para o táxi Chanel 6251, temos 137 a bordo, autonomia 5 horas e 20 minutos e alterna Galeão. Autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, ajuste 1012, 11895 para decolagem. Autorizado táxi, ponto de espera via Índia, 11895. operador, bom dia, Ocean Air 6251, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado, Ocean Air, linha de decolar, pista 10, vento 280 graus, 03 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, Ocean Air 6251. Autorizado o ingresso. Salvador 34-119-35, Ocean Air 6251. Ocean Air 6251. Salvador, bom dia, Ocean Air 6251, decolado do perfil da EL, passando 2000. Esse curso contato radar, Salvador 360, autorizado, vai direto ainda. Salvador 360, voando direto mesmo, Ocean Air 6251.